Tavares Sound. O som da galera. Detona DJ Frank. Produções DJ Rafael MB. Frank. Na da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. É só dela, a menina da janela fica sempre a me olhar. Yeah! Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar o meu amor, dar meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela. Só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. E a gente vai se ligando, e o nosso Tavares Sound invadindo a sequência do nosso Brega Pop. Frank. A menina da janela. Sucesso! E o Tavares Sound detona! Tavares Sound, aqui é pressão, Mano Brau. E é brega pop, é pop, é pop! Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. O nosso parceiro Giovanni aí da Casa Pacheco também com a gente, ele é só a primeira dama, o nosso parceiro de novo. Valeu! Esse corpo lindo eu chego mais no além. Vem, chega mais perto, meu. Tô bregaço. Não faz assim comigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra... Repare, repare, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra mim. Repare, repare, mete esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor. Vem pra mim. Não sei se vai escuta. Pra você que estiver externa, ingresso com a gente, nossa noitada começando. E o Tavares Sound vai só detonando na maciota. Bora, meu Tavares Sound! A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Chega mais perto, meu bem. A cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais ou além. Deixa eu abraçar com carinho e agradecer a nossa guarnição aí da Polícia Militar, o meu parceiro Barbosa. Um abração carinhoso, sempre mantendo a ordem. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Fale, fale, mexe esse corpo, vem comigo. Dance, me lance nesse swing, vou contigo. Não me diga não, meu amor, vem pra mim. Fale. A sequência que tá marcando a volta pra fazer história no nosso pregaço. Algum Tavares jamais fica de fora. Detona desse jeito, Tavares. DJ Frank Tavares. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. De um coração que nunca sofre pra ter dor.

Maria Brabo, idealizadora desse evento, que deu oportunidade pra mim e para o Tavares Saúde pra compartilhar essa alegria. As nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim entreguei, agora sou louco por ti. Nas nuvens fiquei, seus lábios beijei, enfim me entreguei, agora sou louco por ti. Voa, gaivota, voa, vai lá, vai ver meu amor, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Frank, voa, gaivota, voa, DJ Frank, vai ver meu amor, DJ Frank, além do horizonte ecoa meu grito de dor. Um homem não resiste uma linda mulher. Louco, estou louco por ti. Arde, dói, maltrata essa minha paixão. Meu... Você não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. E o que, o que? Para um xerirê com você não precisa convidar. Vamos dançar xerirê. Quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Xerirê, a gente dança assim. Você fica coladinha em mim. É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Entrega a pop, entrega a pop. E o Valber considerado. Ele é papudinho, os dois juntinhos, e adora beber. Em qualquer lugar, vai até a manhã. Hoje vai ser no Rio Acabuteu, não é isso? No Forte Celso, no Calamaçu, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço, fica de bebum. Não pega o balde, bora beber! No Bar São Jorge, no Lapa do Peiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira, diz que é pra comemorar, no pagode do Pompilho, bebe e não quer pagar. Ah, ah, Cidilo! E não dá, papo de amador. E não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papudinho amador, que não tem carteira, tem mais é que se mancar e falar com o ditão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer. Ligando e o Choro Tavares, sempre no oferecimento de Júnior e Francisca Tavares. Porque de repente você me disse um adeus, de repente você em minutos me deixou tão só, não sei porquê. Por quê? Me magoou, meu coração, você quebrou. Tão triste assim, sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação. assim, ó. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. É no silêncio da noite ou no raiar do dia, eu vou te conquistar, Maria. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outro em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado, oh linda Maria, eu ando apaixonado. Maria, Maria, Maria, Maria, Terezinha, Maria, Marinha, Maria, Maria, Mariazinha, Maria, Maria, Maria, Odisseia, Maria, Marinéia, Maria, tu és a minha Maria. E o meu parceiro Adam aí da Rede Selva, já lá de Belém do Pará, tá aqui com a gente. Um abração, valeu! Você não está em nenhum lugar, Maria Aparecida, apareça enfim. Quero você benzinho, todinha pra mim. As horas vão passando e eu começo a pensar, fico imaginando se tens outra em meu lugar. Aqui o frio é quente, o calor é gelado, oh linda Maria, eu ando apaixonado. E a Maria? Dona Maria, a nossa proprietária, a nossa matriarca, tá aqui com a gente, valeu! Maria Miramim, Maria da Paz, Maria Raimunda, Maria Pé de... Produções DJ Rafael MP. Tenho dois amores, mas não sei como explicar. Tu era artista, eu são iguais. E veja minha vida, como é que fica? Se três amigos, um é pouco, dois é demais. E o quê? Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando era artista, eu são iguais. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. Porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada. Porque eu tenho duas namoradas. E eu? Eu tenho dois amores, não sei como explicar. Quando era descobrir, eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. E essa música do meu parceiro Valber Considerado, o homem e seus dois amores. A novela, sou o ator sem nome principal. Da minha novela. Bora MB, bora MB. Toda novela tem o seu final. Fiz o papel de um homem fatal. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. A minha vida ficou complicada, porque eu tenho duas namoradas. Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar. Quando ela descobriu que elas são iguais. E veja minha vida, quanto é que fica? Três é muito, um é pouco, dois é demais. Eu tenho dois amores, mas não sei como explica. Quando ela descobrir que eu as amo iguais. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal da minha novela. Sou o ator principal, principal. Gata Variz, bem, deixa de prosa, você não é a mais gostosa. Deixa de bobeira, que hoje já é sexta-feira. A noite até excita, meninos e meninas. Os bares rolam a maior adrenalina. Pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Você não sabe o que é bom, pois eu vou te levar. Pra gente dançar, pra gente ficar a noite inteira no bar. Ah, ah, ah, ah. A gente vai parar e todo o teu orgulho logo vai acabar quando eu te tocar numa boa. Princesa, eu só quero te amar. Todo mundo com rima mais, José. Tchurururururu. Recordando o nosso brega pop, que é gostoso, e assim, meu Tavares. Frank, DJ Frank. Eu sei que você nunca vai esquecer os lindos momentos, só eu e você. Você jurava não me esquecer. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Sozinho em vão. Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora, não me engana. Você é tudo que eu mais quero. Vem me escutar. Diz que me ama, diz que me adora. Produções DJ Rafael NP. Banda Sabor Açaí, o sabor mais gostoso do Brasil. Não dá pra entender esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou. Eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Minha torta as costas e dá um cansaço. A maldade do tempo fez.

uma lágrima rolar. Não pude evitar. E agora? Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar. Aí sabe, Lanterna. Palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Maria chegou agora aqui comigo. Disse Frank, a partir de agora a entrada é apenas R$5, é isso? Por conta da Dona Maria. Pra você que estiver na externa, bora ingressão, bora curtir, bora dançar. Isso, escrevi esta canção. Frank, eu fiz pra poder te falar. Palavras que toquem seu corpo. E eu te procuro. Te procuro sem saber aonde estás. Grito por seu nome sem parar, sem saber onde vou. Te amo e peço pra voltar pelo nosso amor. Sim, é só acreditar. A quem diga que sim, eu vou lhe dizer. DJ Frank. O amor nos faz nascer de novo. Existe vida, pois o amor. A quem diga que sim, eu vou lhe dizer. Que o amor nos faz nascer de novo. Embora seja tão comum estar sempre em qualquer um, o amor te quer. Assim como ele é, o amor não é confuso, o amor não é difícil. Meu parceiro Badá também tá com a gente, morrer, lá do Arirambá. É, um abração carinhoso do teu parceiro Frank. Vez, oh, sexta a gente mete o fiado lá. Há quem diga que sim, eu vou lhe dizer. O som da galera. Tá se ligando e a gente vai recordando. E assim, meu demônio. Eu sei que às vezes dói meu coração. E depois dessa a gente volta pra nossa atualidade. No alto uma paixão. MB, tudo certo. Volte a te encontrar. Bem sei, queria te amar. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos. São Fábio Júnior. Tentar, tentar. ficar. Então chega aí com a direção do evento. Direção Fábio Júnior. Fábio Júnior, Bolinha, Batidão. Oi. Pronto, a dona Raimunda mandou liberar a portaria agora. Tudo certo. Me lembrei do primeiro beijinho no colégio que te dei. Namorei o gatinho mais lindo do cursinho de inglês. Lembro seus carinhos, como eu queria te encontrar em qualquer lugar. Seu telefone, endereço, celular. Não consigo te contar. Esperar. Eu desperdicei no mundo aquilo que um dia me fez sorrir. Me fez sorrir. Sei que não é tarde para mim tentar, tentar, tentar te reconquistar. Como eu queria te... Tavares Sounds. O som da galera. Produções, DJ Rafael MD. Começar esquentando a parada, e o nosso Tavares, pra dar uma aquecidinha. Fazendo esquenta, daqui a pouquinho tem Fábio Júnior e companhia aqui no palco. E ele, o meu parceiro Bolinha Batidão. Ó, Benoca! Vai! Com a gente no show do Tavares. Valeu, valeu, valeu. Produção Bolinha, não chega rápido. Aqui com o nosso amigo Fábio Júnior. O lado do nosso Rose Mix, tá ok? Som da galera. Bora voltar à nossa atualidade pra gente começar a detonar e esquentar essa parada. Bora pra cima, pra cima, em cima, em cima, em cima. Ai, ai, ai, ai, ai. Parceiro Pedro Santana e nosso amigo Sabá Santana aqui com a gente no show do Tavares. Um abração! Bora batalhar! DJ Rafael NB. Vai pro nosso amigo Bena, o nosso amigo Giovanni aí da Casa Pacheco, tá juntinho com a gente. Um abração, bora de novo! Bora, Breno! Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Para parou! Só, rapaziada! DJ Frank. E aí? E novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede e te empurro. Júnior ao vivo! Quando meu namorado desce que desce, quando eu mando você aqui, tá bem, vem periquita, vem periquita. Quando meu namorado desce que desce, quando eu mando você aqui, tá bem, vem periquita, vem periquita, vem periquita, vem periquita. Olha esse jeito gostoso, mulher, vem revolando. Vem periquita, vem periquita. Quando meu namorado desce que desce, quando eu mando você aqui, tá bem. Um, dois, três, vai! Eu sou o rei dos periquitinhos. Maltrata, meu DJ. Só se for no coração. Meu parceiro Giovanni, ele é a sua primeira dama. O Giovanni da Casa Baixeira que tá aqui com a gente. Um abração. Oi, senti. E eu vou mesmo endoidar. Vou ficar